Sempre fui eu que corri atrás desse amor que sustentava entre nós dois. Só eu fazia. Mas foi você que me fez desgostar desse amor. Quando percebi seu coração nada valia, joguei fora nossas sortes que na madrugada, mesmo estando longe, era o que eu lembrava. Fez o nosso amor morrer. E agora que eu estou bem longe, sentiu minha falta, percebeu amor caído em tudo faltava. Mas o meu pode morrer. Amor.